Zelândia, na Nova Era. As teorias da pizza. E hoje, no nosso Teorias da pizza, temos uma teoria dedicada a toda a lusofonia. Portanto, hoje vamos falar em brasileiro. Que diz? Pode ser? Sim, essa da palavra aquela que tu usaste, só percebi fonia. Lusofonia. O que é que quer dizer? Quer dizer que é quem bebe muita água de luz. Ah, é? É isso? É. E depois fica bom da voz. E a comer picanha? Mas o que é que a lusofonia tem a ver com picanha? Então, a picanha é um termo que a gente adotou, que não é português, mas ficou a fazer parte da nossa lista gastronómica. Por causa de quê? Conhecias picanha antes? Conhecia. Eu por acaso nunca tinha comido picanha. A picanha são os habitantes de, são as habitantes da Ilha do Pico. Ah, sério? São as picanhas. E os habitantes, os homens, são os picões. Ah, são os picões e as picanhas. Ah, as picanhas quer de comer. Não, burro! Então? Picanhas são as habitantes. Ah, e os picões? Picões. Os picões são os homens. Os habitantes. Exatamente. Que andam nas corridas dos carros, nos arranques, não é? Não! Tu achas que está para fazer corridas dos carros na Ilha do Pico? Então não dá, tem lá uma reta que tem para 9 km. Uma reta tem 9 km, já lá foste a ver, o que lá foste? Já fui, já. Foste o quê? Fui à Ilha do Pico não e comi... Não foste, nada. E comi picanha. Tu nunca andaste de avião? Então andei. Quando é que andaste de avião? Na feira popular, até tinha 2 pedais, eu carregava aquele subia e o outro descia. Pois, e já andava de avião? Andei lá de avião na Ilha do Pico. Oh, bem, mas como é que foste para a Ilha do Pico? Fui de barco. Olha lá. Quanto tempo é que demoraste? De barco? Sim. Mas é para 2 horas. É 2 horas, é tão burro, mas 2 horas. Não és tu, ô nabo. Nabo, eu, cão. Eu para a Ilha do Pico não fui de avião. Então? Fui para o Faial. Sim. De avião. Sim. Depois para o Pico, vim comer picanha, é que fui de barco. Não sejas mentiroso, tu nunca andaste de avião. Andei, caralho. Andaste. Oh. De comboio andaste uma vez? Foste daqui até Miramar? Depois fui de comboio daqui para Miramar. Sim. E depois vim de comboio para cá. Pronto, 2 vezes. Até não foi uma. Andaste de carro porque eu te vou buscar a casa, senão nem de casa saías. É, mas o que é que eu preciso andar de carro sem táxi? Ah, eu é que sou o teu táxi. É, vamos lá, estou a falar. Queria falar daquela... Já nem sei o que é que eu falar. Lusfonia. Não quero. Não quero falar mais nada. Não quero falar mais nada. Não quero falar mais nada. Mas eu... Quanto tempo é que falta para esta situação terminar? Pai, mais ou menos. Pai, é mais ou menos. Mas ouve o que eu estou a dizer. Mas olha que tu às vezes consegues fazer surpreendimento com a tua cultura general. Sim. É que eu nunca passou para a cabeça que picanha... Eu pensava que picanha é aquilo que se come no rodízio. Não, senhora. Picanha é os habitantes da Ilha do Pico. E os picões... Exatamente. Não são os que andam nas corridas dos carros. Não, senhora. Esses são os picanços. É os picanços. Claro. Exatamente. Tens razão. Olha, muito obrigado. Boa noite. Até logo. Até à próxima. Já acabou? Já.